Meu bem, estou indo embora, chegou a hora, já decidi. Eu vim pra levar você e vem me dizer que não pode. Mais uma vez eu voltei pra te convencer e não consegui. Agora não volto mais, eu vou pra Goiás e te deixo aqui. Vou nessa madrugada, vou pegar a estrada sem olhar pra trás. Quando a noite chegar, eu já quero estar no chão de Goiás. Vou tentar te esquecer, arrancar você aqui do meu peito. O amor só transforma em chama se os dois se amam do mesmo jeito. Se acaso sentir saudade, tiver vontade de voltar atrás, estarei à sua espera na bela capital de Goiás. Vou nessa madrugada, vou pegar a estrada sem olhar pra trás. Quando a noite chegar, eu já quero estar no chão de Goiás. Vou nessa madrugada, vou pegar a estrada sem olhar pra trás. Quando a noite chegar, eu já quero estar no querido Goiás.